Hoje assim, meu Deus, ouça minha oração. Como provar da minha devoção? Eu vou espalhar esses cadáveres no chão. Então, meu Deus, abençoe sua criança. Só te peço uma boa matança. Jardim mandou avisar que vai começar o ritual. Minha força vai te furar. Sacrifício pro Deus do mal. Pega, eu sou imortal, sobrenatural. Bandido destemido e temido em qualquer clã. Jardim mandou avisar que vai começar o ritual. Minha voice vai te furar. Sacrifício pro Deus do mal. Eu sou imortal, sobrenatural. Bandido destemido e temido em qualquer clã. Dope, você nunca vê alguém assim. Corta e retalha, shinobis assim tão fácil. Tu fica ligeiro, eu mato todos no meu caminho. Em nome do Deus Jashin, sou o mais insano da minha game. Não é ser do mal e que se for do bem. Eu não respeito ninguém, se fala muito nessa porra, eu mato até o bem. Melhor nem começar a treta. Sou maluco, mano, cê não aguenta. Eu não morro, não importa o que aconteça. Esse fumante arrancou minha cabeça. Achou que fosse me parar, só que não. Tô sem cabeça, só que eu tô vivão. Vou te mostrar o poder da minha maldição. Te passa coisa e furo seu coração. Vacilão. Os procurados do mundo, a Akatsuki é minha gangue. Pra me divertir eu te torturo. Só com uma gota do seu sangue. Minha maldição, eu fico branco e preto. Me corto, me te mutilo inteiro. Tá fudido, mano, isso é voodoo. Eu gosto quando o bagulho é sangrento. Meu estilo é violento. Mexer comigo e pedir pra tomar no cu. Jardim, meu Deus, ouça minha oração. Como provar da minha devoção? Eu vou espalhar esses cadáveres no chão. Então, meu Deus, abençoe sua criança. Só te peço uma boa. Existe nome de Konoha, são tudo uns bela saco. Não tem dois papos, o Redang é um é brabo. Se fala muito vagabundo, eu te mato. Te passa foice, você vai ficar igualzinho um queijo. Cheio de buraco. É só bandido, assassino e renegado. Mas te matar sorrindo porque acha engraçado. Mano, eu já tinha avisado. Chega mais um nada de boca de hotel. Qual foi? Tá triste, hein? Chora não. Te só porque eu matei seu sensei. Cê tentou me enterrar no chão. Mano, eu não morri. Trolei. Lá testei minhas pernas quando vê Hidan e Gakuzu é dupla zumbi. Corre porque eu tô com sede de sangue de Jinchuriki. Jashin mandou avisar que vai começar o ritual. Minha força vai te furar. Sacrifício pro Deus do mal. Pega, eu sou imortal, sou natural. Bandido e destemido e temido em qualquer clã. Hidan. Bandido destemido e temido em qualquer clã.